Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Tá. E aí, Edil? Fazer um momento de apresentação? Tá. A gente tem um cara aqui, esse camarada. Vocês estão vendo? É, ou não? Vendo. Então, gente, boa noite para quem está nos ouvindo pela rádio. Na cidade, para quem está ouvindo na ali pela internet, não tem internet, Black? Temos sim, rádio online. Gente. Rádio online, é. Ouça na rádio online, gente, vale muito a pena. A gente paga para isso. Pois é, estamos aqui com o nosso ilustríssimo colega, o senhor Lubeck. Lubeck, faça a apresentação de você. Chamo Dark Holly, meu codinome, e eu não vou responder a nada que não seja isso. Eu estou em modo babaca hoje. Parabéns. E nós temos um colega visitante. Por favor, apresente esse colega visitante. Quem é você? E aí, galera, boa noite. Meu nome é Bruno Souza, fazendo a participação aqui com a galera na rádio. E ele é o motivo de eu estar em modo babaca, porque eu esperando que o bicho patrocesse uma mulher, ele me traz um homem. É, né? Eu falei que ia trazer um convidado, não falei que ia trazer uma convidada. Cara, um convidado. É uma voz, cara, é uma pessoa pra participar. Tá, próxima vez traga um corpo. Não só a voz. O Beto tá querendo um corpo nu. É. Doente, né? Oi, amor. Você que está em casa com a minha filha? Casado, ó. É, eu acho que a mulher dele vai ficar um pouco brava, né, com isso. Ainda bem que não é comigo, porque a minha namorada tá ouvindo, mas não. Ah, não, e a não. Minha também, acho que ela nem escuta. A minha noiva, ela acha que isso é coisa do Demo, mas tudo bem. Cheio de então, bola. Bruno. Bruno, né? É, Bruno Souza. Posso chamar de Bruno Mars? Ou é, seria ofensivo? De alguma forma. É com ele, né? Não, sem problema. Tudo bem, Bruno? Todo mundo assim, todo mundo que estiver ouvindo, toda vez que chamar ele de Bruno, pensa em Mars. Quem é esse Bruno Mars? É aquele cantor. Olha esse cantor de calça apertada que tem por aí. É. Cabelinho, sempre aparece nas novelas. Nunca vi, bicho. É, Bruno Mars. Coloca lá embaixo, lá, tem umas músicas legais. É mesmo? É, são legais. Então, fala de você, vamos lá. É aquela sabatina, você está entrando agora, você... Não, lá... peraí, ele é convidado. Ah, ele é convidado. Você está entrando no ar agora? Isso. Isso aí. Então, e aí? Qual é a tua? Conta aí, qual é a tua? Vamos no gueto, qual é a tua? Não tem aquela pergunta da semana, pergunta da semana, hoje você entrevistar o parceiro aqui, só uma minutinha. É a pergunta. É, eu sou lá de Rondônia, né, galera? Sou de Rio Paraná, Rondônia. Agora vem aquela pergunta padrão de pessoas de fora. E aí, você está surpreso da gente não sei lá, comer com a mão, da gente usar sandália? Não, eu acho que esse... Estereótipo. Essa ideia que a galera tem sobre nós, todos nós, não só o pessoal aqui do Amazonas, mas também o pessoal de Rondônia, o pessoal do Acre, o pessoal... Todo mundo aqui da região norte sofre esse preconceito. Entendeu? A galera pensa que tem índio, a galera pensa que nosso computador é movido a lenha, mas a gente sabe que não é isso, né, cara? O computador movido a lenha deixa muito irado. Então, né? Quando eu participava de alguns jogos, a galera tirava onda comigo, falava se a minha internet era a base dos raios, né? Quando chovia, pegava um raio pra ter eletricidade, né? Era muito zoeira, cara. Eles pensam que aquela coisa é meio Tesla, né? Tipo, tudo né? Nada é legal uma pessoa de fora provar também que não é só aqui, né, que tem essa bagunça. Pois é, galera. Ainda bem que não veio ninguém do Acre e nem do Pará. Não vai vir do... Sim. Mas também não vai vir do Acre, né? De qualquer forma, né? De qualquer forma não vem do Acre, né? Que não existe. Aliás, uma curiosidade. Essa eleição só vai acabar, senhores, só vai acabar quando o Fogo de Contabilizados anunciaram justamente as urnas no estado do Acre. Então, não vai acabar nunca. Ou vai ser muito manipulado, não vai acabar nunca, porque... Tem aquela teoria que o Acre, né? O Acre não é real, cara. É. Ele é uma pura invenção aí do governo. Pois então, né? Continuando, né, eu vim estudar aqui em Itacoatiara. Primeiramente, o meu estado ele não é muito bom na área da educação, né? Não tem tanta oferta assim, de cursos bons, né? Cada estado tem o seu... oferta os cursos que são, tipo, a necessidade do estado, né? É. Então, como aqui no Amazonas tem muita indústria, então aqui a necessidade são ter químicos, terem farmacêuticos, terem pessoas especializadas para essas áreas. E lá no meu estado, não. Eles ofertam mais direito, medicina, administração, porque tem as empresas lá. Então, eu sempre gostei da área de química, né? Então, não é à toa que eu vim para cá para estudar, né? Aí conheci esses dois, essas duas figuras aqui, né? Tu foi pra cá pra vender fazer sabão, né? Tu sonha? É, mais ou menos. Isso é uma ideia que meu pai, né? A gente quer... Matar cavalo, né? Não, sério. Uma fábrica de sabão depois que me formar. Ele vai matar cavalo, né? Que faz sabão da pata do cavalo. É, do cavalo. Matar cavalo. Isso aí eu não sei, não. Só faz sabão do cavalo. Vai da gordura, dá pra fazer. Mas toda gordura, né? Dá pra fazer sabão. Não, cara, mas assim, tipo, tu tá pensando na gordura depois... É, uma gordura usada já, de feitura. O pessoal não, o pessoal mata logo na hora pra tirar, fazer sabão. Só pra fazer o sabão. Só pra fazer o sabão. Já processado e tal. Já, cara, processado. Pela natureza, né? Não, é. Porque sabão pode ser feito, tocando no assunto, situação interessante, química. Sabão pode ser feito, sabe de quê? De fritura, de hambúrguer, aquela fritura do óleo. O objetivo do parceiro aqui é essa. Óleo com pois é, né, que... A minha ideia é meio que um pensamento sustentável, né, cara? Porque tem muita gente que utiliza esse óleo de forma errada, né? Faz um descarte errado desse óleo. Então a ideia é não haver esse descarte errado, né? Tipo, se tiver uma fábrica próxima, as pessoas podem, tipo, vender esse óleo, né, para a fábrica e já ter esse pensamento, digamos que ambiental, né? Pensar nas gerações futuras. Eu acho difícil alguém vender um óleo pra mim, cara. Tipo, eu tô ali com tipo um bloco gigante dizendo, deposite seu óleo aqui. Mas vende esse óleo. Não, compra esse óleo. Ah, sei lá. Não, é porque geralmente tem uma dificuldade pra aderir a essas coisas ecológicas. Por exemplo, bateria. Não, eu tenho um exemplo ótimo. Não, é deixa eu terminar. Eu tenho um fã ali, por exemplo. Deixa eu terminar. Tá, deixa ele concluir o raciocínio. Eu moro no São Jorge, certo? Uma das lojas que recolhe bateria fica lá no centro, né? É uma azulzinha. Que bateria, cara? Que bateria de celular? É uma azulzinha que não pagou... Não fez jabá. Eu não quero fazer jabá, não vou dar propaganda de graça. É uma azulzinha grandona que tem lá no centro. Tá, que dispensa comentários. É. Mas e aí, eles compram que tipo de bateria? Não, eles recolhem. Tem área lá pra recolher bateria velha. Bateria, tu fala de celular. É, pilha, bateria velha. Aí, porque tem um motor da geladeira, o pessoal chama de bateria também. Não, motor da geladeira. Bateria. Você até porque tu chegar pra alguém aqui dentro da cidade, tu fala bem assim, pô, a bateria do teu... As pessoas chamam registro de registro. Então, nós conversamos isso. Advogado de advogado, né? Então, vamos nos abster. Então tá, pois é, fica difícil pra mim ir do meu bairro, São Jorge, andar 3 km pra me desfazer. Uma bateria. Numa bateria. Não, vamos fazer campanha, que tu fica falando Dilma. Olha só, não. Dilma. Ele fica falando Dilma. Então foi mal. Nesse período tão conturbado. É, tá complicado. Então... Só aproveitando essa oportunidade que você falou de recolher bateria e tal, não sei o quê. Tem, aqui na cidade, se tu coletar um tanto de garrafa PET... Ele levar nos pontos de coleta, é descontado na tua água, acho que na água ou na luz, eu não lembro qual é, ou pode ser nas duas. Meu amigo, eu faço isso direto. Como é que é? Explica isso aí, que eu é por, fiz. É por peso. É por peso? É por peso. Mas como é que é? Tu junta tipo 1000 garrafinhas? Não, é tipo assim, você, é peso, quando eu fiz uma festa uma vez, eu juntei. Aí tipo, tava lá, o lixo lá, eu podia jogar fora, ou podia... Eu tava liso, eu vou dizer a verdade, eu tava liso e eu queria economizar. Dane-se. E aí é isso aí. E aí eu levei pra lá. Mas, cara, tipo. Ai, eu adoro o meio ambiente, moro no Amazonas e tal. Mas pra carregar tem que ter um carro, cara. Porque eu carreguei numa bicicleta. Foi um peso. Foi uma trabalheira. Garrafa não é nem peso, cara. Eu acho que é o volume, né? Complicado. É, andar com aquilo numa bicicleta. E o mico também, o micão, né? Eu não quero nem saber, cara. Isso é demais pra mim, isso aí. Não sei, cara, não sei se eu iria. Acho que eu ia de carro. Acho que eu vou colocar no... Né? Coragem demais, ainda mais de bicicleta. Não, eu não sei você, mas eu sou um cara que já liguei aquele botãozinho na cabeça, tipo, dane-se, pra não dizer outras coisas. Dependendo dos momentos, eu ligo. Dane-se. Não, eu, direto, o que vão falar de mim, não estão pagando minha conta. Outra que o pessoal faz aqui, principalmente a quinta fatiara, muitas pessoas que são usuários alcoólicos, não anônimos ainda. Os alcoólicos assumidos. Os assumidos. Os alcoólatras assumidos. Eles catam madeira e vendem para as... Vendem? Vende para as panificadoras. Que aí eles compram e pagam. pela madeira recolhida. Caraca. Se eles vendem é porque os caras vão pagar, né? É, não vão vender e não receber nada. Né? Eu não sei se de repente chega lá, chega, entrega 2 então toneladas de madeira. Vende, né? E os caras dão tipo R$2 de pão. Mas cara. Aí vem da oferta e demanda. Aquele negócio do todo mundo da crise. Eles querem, eles precisam, eles carregam. Os caras vendem, pô. É isso aí. Vende uma história de madeira grande lá. Aí, se você tá com problema aí financeiro, tá indo achar muito. Trabalho. Umas ideias pra você. Trabalho que não falta. Itacoatiara só morre de fome quem quer, porque tem um rio ali. Tem mato ali. Peixe não falta, mano. Né? Tem mato ali, tu estica o braço. Tem mato pra caminhar quem tá uma beça aí. Né? Eu também tenho a opção de virar mototáxi, né? Ah, não. Aí vai pra concorrência, né? Eu ainda digo mais. Eu por mim, trocava toda a árvore desse túnel verde por árvore frutífera. Acho que seria bacana. Eu acho que não, que aí mexe no ecossistema, né, cara? Ah, cara. Tem árvore que... ia estragar. Tem árvore que é importante. Vocês não moraram em Benjamin Constant. Benjamin Constant é a avenida toda castanhola. Sabe aquelas... Castanhola é uma fruta que tu tem que roer um pouquinho a beirinha dela. É tipo uma semente que tu roe e tu come ela. E é toda assim e é bacana. Não fica tão ruim. Cara, não sei. Eu acho bonito esse túnel que tem aqui em Itacoatiara. Eu acho muito bacana, eu acho bonito esse túnel. É um túnel chamativo. Deixa a cidade mais bonita. É a única cidade que tem. É, né? Deixa a cidade mais chamativa esse túnel. E também pra você, né, no final de tarde... quiser dar uma voltinha com os seus filhos, com o seu cachorro, isso, quiser fazer... De ou, eu tô falando final de tarde, dentro do túnel... Não, após as 4 horas o sol já fica... Já é recomendável. Mas não é o vitamina sol, D. Não é o sol, cara, tu não tá entendendo. Isso aqui a gente já falou umas 500 vezes. Ah, eu não tava aqui nas outras 499 vezes. A fumaça que sai aqui desse carburador, esse carrinho, ele vai de subir... Quando o sol se põe, esfria, em vez dessa fumaça subir, ela fica depositada, fica aqui. Pois é, mas você tá reclamando. Aqui, imagina o pessoal de São Paulo. Não, eles que se lascam. Não, eles procuraram isso. Eles procuraram isso. Verdade, né? Agora, a tecnologia teve sua consequência. Agora, né? Toma aí água... Água suja. Água de astronauta. Não, água de astronauta, que é reciclado umas 9 vezes. Meu Deus. Aí, aproveitando a oportunidade, a gente nem chegou no assunto ainda, né? O principal só tá enrolando aqui. Mas, né? Passou lá no programa do SBT, um cara que ele fez com uma máquina que retira a água do ar e ela torneirinha bonitinha. Uhum. Aí a gente tá bagunçando falando que o cara fez só um ar-condicionado invertido. Não, mas... A única coisa que ele fez é colocar o sar necessário para te poder consumir a água. Mas tu falou em ar-condicionado invertido? É um ar-condicionado invertido, não, cara. Não, me lembrou o cara... Um cara que foi morar no Canadá e ele fez a mesma coisa. Só que quando ele chegou lá, os aquecedores já tinham acabado. O que ele fez? Ele pegou um ar-condicionado, inverteu ele, colocou o lado que esfria para fora. Uma ideia barata, você que vai morar no lugar frio e ver com ar-condicionado. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Parabéns. Brasileiro, cara. Se vira onde for, regional tá isso. Cara, a gente deu uma caminhada logo chegando assim, não tem. Vamos começar esse programa. Ai, não, essa daí foi excelente, cara. Chega de apresentações, né? Todo mundo já me conhece, então. Não, não te conhece, vou te conhecer agora. Vou te conhecer agora, vamos lá. Nossa, não, minha energia acabou! Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infopresentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, é bateria. Tá pronto. É isso aí, já estou indo! Oficina Infopresentes, sempre o melhor para você. Thank you. Qual é o assunto de hoje, Bruno Mars? É, o assunto de hoje são ideias baratas. São? Ideias baratinhas. Ok. É isso daí, né? É de graça, né? É de graça. É de graça? Aquilo, por exemplo, assim, existe um produto que o mercado te oferece, só que é muito caro. E você sabe que existem opções bem mais baratas. Mas tem uma diferença de ser barato, ser artesanal e ser pirata. Ok, ninguém falou aqui. Vai cair pirataria. Por exemplo, salgadinho de festa. Porque o rico tem o buffet. Okay. Buffet, que é aquela comidinha pequena, ridícula, que não enche ninguém que fica lá. E outra, buffet, esses buffets sempre é arroz, creme de milho com frango e farofa. É muito boa. Às vezes é um bife com ao molho madeira. É, o cara fica rico, o cara vai ficando burro, parece que é isso. Porque... Não, ele vai te falar. Parece que a língua vai murchando, assim, né? Vai ficando fininha, sei lá. Acho que é porque ele vende a alma pra ter aquele dinheiro, aí vai perdendo a alegria da vida, que nem os piratas do Caribe, né? Aí eles vão perdendo o sabor. Não tem sabor, a vida não tem alegria, fica... Então, e aí? Okay? Já falou até de piratas do Caribe, cara. Ah, tá bom, vamos continuar. Que é... Tá aí, ó, uma excelente. Existem restaurantes que você gasta quanto aí? Então, mais de 30? É. Pô, de 30 pra cima, cara. Por aí, cara. Se a mulher é 50 pra cima. É. Tu entra e come um prato. Razoavelmente bem servido. R$1.000 o do escargot, que são 8 lesmas. 8 lesmas cozidas. Lesmas pequenas. Cara, eu já vi camarão maior que lesma, cara. Pelo amor de Deus. Tem R$1.000. R$1.000, cara. Tá, com R$9, eu vou ali. Eu me encho de pastel, meu amigo. Tem aqui, não pode falar o nome, mas aqui em Taquatiara já tem um restaurante self-service. Deve ter outros. Não, tem mas vários. Mas tem um que é R$10. Você come muito, não querendo fazer propaganda, olha, mas só. Opções baratas também, olha, na só. Refeição. Né? Realmente. Deixa como tá no momento comida. R$10 qualquer coisa. Ah, mas a gente vai gravar um vídeo. Olha só. Eu fui uma vez na estrada, tinha lá um cartaz. R$8 o prato. Ok. O prato. Eu fiz o equivalente a 3 pratos num prato. Eu fiz uma montanha. Fiz uma montanha. Aquele... Não, eu fiz assim. Primeiro você... Independente do tanto colocar. É um prato. O que dizia o cara, uma base sólida. Eu peguei os bifes, eu fiz uma camada de bife. Meu Deus. 3 bifes, um do lado do outro. Okay. Tipo, e ainda coube, tipo, em formato circular. Uhum. Bem bacana. Aí eu coloquei arroz, fiz uma outra camada de arroz, aí uma camada de feijão. Aí foi aquela camada de farofa. Cara, ficou tipo um... Ficou bonitinho, ficou tipo uma pirâmide. Não, pirâmide não, ficou um círculo, exatamente no formato do prato. Ficou tipo um disco, sabe? Bem... Bem... Virou uma panqueca. Uma panqueca alongada. Mas exatamente. Aí, cara, pra dentro. E avante. O dono do restaurante quase teve um treco. Por R$8 ele falou nunca mais. Pegou e falou fora. Nunca mais, cara. Porque o prejuízo que eu dei pra ele... Até hoje, quando eu vou lá, ele se assusta. Sem brincadeira nenhuma. Mas ainda tá lá a placa? Tá lá. Coitado. Tá lá. Isso, ele sempre vai lá e faz essa aventura. Mas detalhe, eu tinha nadado. Nadar é um dos exercícios que mais consome energia. Vai te catar. Eu sou gordo. Gordura fica em cima na área. Então, não tem como nadar, fica boiando. Nem precisa, né? É, isso aí, então. Sou gostoso. Então. Aí é boato. Aí é história, pô. Pode ficar mentindo, pessoal. Vocês não estão te vendo. Aí, continuando. Aí, sabe que quem nada fica com fome. Então, aproveitei, né? Existem fatores. Que não é todo dia que a gente come muito. E eu confesso que depois eu passei mal pra caramba. Porque eu fiquei... Ah, eu até achei que... Bem feito, filho da mãe, bem feito. Não, mas valeu a pena. Valeu a pena. O cara trouxe a cozinheira do restaurante e falou... Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que é um animal? Olha o animal! Isso aqui é um ser humano, você tem umas necessidades aqui. E você? E você? Isso é um urso. Tá. Coisas baratas, vamos lá. Eu vou falar o que é barato pra mim, por exemplo. Eu ir num cantinho e comprar, por exemplo, um salgado que me custa tipo R$2 pra eu tomar com um copo de suco, um suco bem ruim, que eu prefiro ir ali nos pontos atrás, sabe? Próximo ao lugar da pirataria, eu chamo de enroladão, o pessoal chama de enroladinho, mas é enroladão. Ele vem mais ou menos do tamanho de um palmo. Eu gostaria que a pessoa pegasse a sua mão e abrisse de ponta a ponta. É, me disse um palmo. Isso, um palmo bem longo, assim, estica bem os dedos mesmo. É, já conta com a unha, se for mulher. Isso. Aí enrolou uma salsicha nisso aí. E o comprimento do... É quase um pão caseiro. Isso, cara. É um pão caseiro com uma salsicha exatamente, dentro. Exatamente, cara. É meio quilo de massa ali e uma salsicha, bicho. E óleo, muito óleo. É, tem que ter aquele óleo, né, pra dar aquele sabor. Exatamente, e é o óleo usado, porque óleo novo não tem muito sabor. Não, não, não tem sabor. Aquele amarelão. É, aquele amarelo gostoso, aquilo que dá sabor. Isso, se tu pegar, se tu pegar aquele pão e espremer, não, pinga. Não. Tu frita outro. Não, não. E aquilo lá, eu dou meu braço esquerdo, que aquilo lá tem nutriente de frango, de carne. De peixe. De peixe. E se vacilar, de banana, frito, banana frita. Tem empanado também. Ali, cara, é perfeito. É, tem muito nutriente, então a gente recomenda aí, ideia barata. Sabe quanto custa? R$75. Caraca, e enche, cara, eu encho. É, também é quase um pão, né? Eu compro dois daquele. O pessoal fala, ah, eu vou comprar cachorro quente. Gasta uns 50. Eu pego, falo, me dá dinheiro. Junto com a moça da fama, vou ali no canto, compro, trago pro pessoal. O pessoal come um, já tá cheio. Quem é forte aguenta, come dois, três. Mas só isso, cara. 75, tu come e fica cheio. Lembrando, lembrando que eu topo, cheio de nutrientes, que eu topo desafios. Tipo, quem come mais, eu também tô aí. Essa daí. Quem come mais? Essa não é nem uma. Eu acho que tá lançado o desafio. Quem quiser me superar em alguma coisa, é só escolher o campo de combate. A pessoa que bateu o recorde de comilança foi uma mulher. E ela comeu, foram 5 quilos de carne. E quando eu tive a grossura dela, ó. Ah, é estilo Daniel, assim. Exatamente. Não, mas pô. E o mais irado, sabe o que foi? É tu ver o bucho dela depois de comer. Vizinho assim, igual meu. Nossa, ela deve ter processado. Então, chegamos à seguinte conclusão, que não é porque é gordinho que quer dizer que você come muito, não. O Daniel acabou de dizer aí que... Não, a conclusão não é essa. A conclusão é a seguinte, você pode gastar muito menos por um prato muito mais saboroso. É isso aí. Cheio de nutrientes. Cheio de nutrientes ainda, muito óleo. Não, nutrientes talvez... nutrientes não é a palavra certa. Mas assim... Vai, come, toma logo com sal de frutas e o magnésio do lado. Assim, vai dar uma mordida e um golinho do magnésio. E de preferência perto do posto de saúde. Isso. Qualquer coisa assim. Exatamente. Porque o negócio é um pouco perigoso. Pouco? Só um pouquinho. Eu tava vendo também umas outras comidas assim dessas que são vendidas na rua. Porque um nutriente que pega invariavelmente é a mão do cara que tá servindo. A vitamina S, essa de sujeira. Pô, é muito bom, cara. Não é? Não, convenhamos aqui. Diga você se não é verdade que as comidas mais saborosas são feitas num canto de rua. Aonde passa o carro, levanta a poeira e cai na tua comida, cara. Pô, é o melhor lugar, bicho. Tu vai num restaurante, vai num lugar fechado. Tem um sabor, tu pode dizer, pô, foi bom, mas é um lugar gostoso, que tu vai, para e come. Diz, putz, cara, foi muito bom, foi uma delícia, leva até pra casa pra comer outro. É no canto de rua, cara. Vai no canto de rua, ali, e da gente, porque você sabe que é bom. Da gente porque eu sabe que é bom e que a pessoa sabe que é barato também. Esse peitinho de gato, cara. Então, é desse que eu tô falando, cara. É disso aí que eu tô falando. É desse aí. É o excelente. Não, mas eu tô falando assim, porque... Tem aquela o cara tem uma caixa com um gato do lado assim. Não quer dizer que não aconteça. Ele pega o gato do lado e fala, escolhe, senhor. Querendo fazer um comentário, eu vi uma imagem na internet falar sobre, né? Tá falando de peitinho de gato. Cara, realmente o cara tava na barraca dele, tava escrito. Espetinho de gato, siamês, tratado de coração. Não aguentei, cara. Nossa. Não, cara, era um japonês. Ele tava era um japonês, um coreano. Ele ganha com a sinceridade, eu acho que ganha. Vale a sinceridade. Aí, né? Aí tem um gato no espeto, tá enfiado assim na bunda, ele sai da boca o espetinho. O rabinho rodando. Sabe uma parada, voltando a coisas baratas, vestuário. Vestuário. Porque é aí que se mistura os assuntos, porque, por exemplo, algodão. Camisa de algodão é branca, né? Aí tu coloca uma marca na frente, aquela mesma camisa de algodão de R$8 vai valer 15. Isso. Ou mais, né? É, dependendo da arte. É. E aí, tipo, como é que vocês veem assim essas opções baratas de marca? Não, peraí, marca não interessa tanto pra mim. Pra mim, marca não interessa tanto. Entendeu? Porque marca pra mim é marca. Tem várias aí, tem do jacarezinho, tem do tubarãozinho. E agora tem dos regionautas, que é nossa marca. Daquela bebida também, preta, escura, né? Muito bom, excelente. Mas, né, pra mim, pessoalmente, não interessa. O que me interessa, por exemplo, assim, eu vou Se eu quero gastar um dinheiro, eu não vou num lugar que eu sei que é caro. Pra caramba. Ninguém vai, na verdade. Ninguém. Não, tem gente que vai. Cara, tem gente, gente que gosta, vai e gasta. Aquele tal de status do Rei do Camarote. É, status. É, esse aí foi um percussor dos... Ostentação é full, cara. É uma coisa, vale a pena. De ostentação, né? Mas aí, como é que faz? Mas não podemos, né, ter uma opinião contrária, que sabemos que tem muitas pessoas que escutam, pessoas que sofrem com esse, gostam da ostentação, então não... Né, longe de nós. É, longe de nós, é pra você babaca, né? Tudo bem, todo mundo tem direito de estar errado também, né? É, exatamente. Todo mundo tem direito de permanecer no erro. Exatamente. Tá bom, né? Morro em ponta de faca, não sendo da minha mão, tá tudo certo. Quer tomar água de batata, continua. É, mas aqui na cidade tem histórias, aqui na cidade não vou falar de quem, mas tem pessoas que hoje foram muito ricas, literalmente quebraram a cara e que hoje estão lhe servindo. Sim. Estão servindo. Realmente. Eu conheci duas histórias de duas pessoas que foram pessoas muito importantes, muito influentes, que hoje estão trabalhando para conseguir seu dinheiro. Tiveram muito dinheiro, ostentavam e olhavam muita gente de cima. Então, cuidado com a ostentação, cara. O mundo dá voltas. Esse negócio de que eu fico assim, eu reparo também, tem muitas pessoas, cara, que às vezes ela não tem nada em casa. Você vê a casinha da pessoa, é feinha. Não tô falando que a minha seja bonita, mas às vezes a pessoa deixa de ter um conforto maior dentro de casa para poder ostentar um carro, uma caminhonete. É. Entendeu? Aí às vezes come mal em casa, o filho passa necessidade, mas a pessoa tá de carro. Entendeu? Ah, então, eu não acho tão legal isso, entendeu? Eu acho que vem primeiro é o conforto, assim, às vezes pra quem é pai, quem é mãe, sabe dar aquele conforto pro seu filho, né? Com toda certeza. Pessoas responsáveis, porque tem lei pra isso. Se o cara tá ostentando, ele tá pedindo pra ir preso, porque, tipo, tratar mal um curumim por causa de... De querer se aparecer na rua. De forró, por exemplo, de comprar o CD, de ter a camisa, isso aí, cara, isso aí, isso dá cabeça. Isso aí. Não, cara, é muita babuquice, você vê. É uma safadeza. E outra, é gasto de tempo, sabe por quê? Sabe o que eu acho legal, por exemplo, nessa situação que eu tava falando? Vamos dar opção barata pra galera. Pessoal, primeira opção barata é pra vocês. Tá chegando a Black Friday. É. O que é Black Friday, do Bag? A sexta-feira negra aqui. Sem racismo. É um costume que começou nos Estados Unidos, mas lá funciona. Por que funciona? Aqui está começando a funcionar. Porque assim, a Black Friday, em teoria, era para a loja selecionar aqueles produtos velhos que não foram vendidos naquela época, que eles eram baratos, pelo preço barato, para eles se livrarem do estoque para trazer, para chegar mais coisas. Ou seja, aquela queima. Queima de estoque. A queima, mas numa certa data. Mas aqui no Brasil, o que aconteceu? Os vendedores disfarçavam os preços de Black Friday. Como assim? Durante o ano eles iam subindo o preço. Eles iam subindo o preço. Subindo. E chegava na Black Friday, eles voltavam ao preço original. Isso, aí o pessoal dizia, tá em promoção. Né? Tá mais barato. Mentira. Aonde? Tá mais barato nunca. Nunca é mais barato. É mentira, não acredito. Tanto é que o Procon tá lutando muito com essa. Mas olha só. Tem as lojas que tem assim. Olha aí, agora sim. Tem algumas lojas que tem suas marcas, tem seus nomes. É. Aí você pode ir atrás delas e investir, que vale a pena. É, por exemplo, aqui na Info Presente tem Black Friday todo dia. Todo dia tem Black Friday aqui. A cara de. Meu Deus do. Pois é, então voltando. Do bicho pau. Voltando ao assunto aqui, né? É incrível. Voltando ao assunto aqui, pois é. Aí sempre tem. Tu quer ver outra opção? Não, essa aqui tá boa. Tá, continua. Aí, ó. Outra excelente. O que você pode fazer? Datas comemorativas. Não compre antes da data comemorativa. Espere passar a data comemorativa. Por quê? Porque, tipo assim, imagina um mercado que eles compraram produto pra caramba, aí deu uma grande quantidade de clientes. Só que não supriu a necessidade de pagar o estoque. O que eles fazem? Passou a data comemorativa, espera ali uns dias, até, na verdade, para se for Natal. Páscoa espera também, cara. Páscoa, chocolate, exatamente. Páscoa. Geralmente, os ovos, antes da Páscoa, são muito caros. Muito. É. Principalmente daquelas marcas famosas, daquela do coelhinho, aquela outra, que a caixinha de bombom é azulzinha, né? Não falamos marca. Parece viagem. Mas, você vai comprar um ovo e outra, criançada. O que que esse pessoal, eles usam muito? A questão de colocar os desenhos. Ah, mãe, eu quero um ovo de tal desenho, eu quero um ovo não. daquele outro desenho. Eu vi uma coisa do Ben 10, pelo amor de Deus, eu vou falar Ben 10 porque o Ben 10 é conhecido, já tá na cultura, né? Legal. Aquela era menor que a marca genérica barata. Era bem menor. Tipo uma. Era um testículo. Outra opção barata. Não era barata. Nem um ovo, era um testículo. Outra opção barata, agora estamos falando de ovo da Páscoa, igual o Bicho Paulo tava falando, quer comprar. É, das datas comemorativas, espere passar a data, que você vai achar o preço geralmente 40, 50% mais barato. Aí eu vou falar outra coisa em cima disso, a gente fala assim, ah, mas eu não vou comprar depois da data porque passou um dia especial. Sentido, né? Irmão, dando seu sentido, eu vou comer tipo 4 vezes mais caixa de chocolate e ovo de chocolate do que eu comi em um. E ainda digo mais, tem data que dá a volta, então, aquela camisa do Natal, tu vai poder usar ela daqui a 2 anos, quando chegar o próximo Natal. Tem gente que olha pra mim e fala, nossa, que roupa linda, é nova? Não, é porque eu não uso, tá guardando no Natal. Tá lá, ó. É isso aí, eu não tenho vontade de usar, quando chega o final de ano, aí, deixa eu abrir a gaveta. Tá lá, ela tá encolhidinha, assim, que não usei muito. Só naftalina. Só naftalina, tem que dar uma lavada, deixar ela bonitinha. Coloca aí, ela coloca ela no sol pra durar mais. Cara, é assim, sinceramente, tem gente, olha só, a gente não tá falando aqui de pobreza, nem de mesquinharia. Né? A gente está falando de saber aproveitar as oportunidades, cara. É, porque, por exemplo, isso se chama degradação planejada do produto. Porque, por exemplo, eu vi hoje um... Eu vou até falar desse produto que tem aqui no iPhone presente. Que é um produto que ele é feito para... É uma plataforma de ventilação. Ele é feito para resfriar computadores. Ele fica embaixo do computador puxando ar, né? É um ventiladorzinho para computador. É, um ventiladorzinho para computador. Só que esse ventiladorzinho tem um cabo. E esse cabo, ele fica apertado na carenagem do produto. Uhum. Custava o fabricante ter feito um cortezinho na carenagem para o cabo ficar encaixado, ele não ficar sendo pressionado? Por que eles fizeram isso? Que é para o cabo partir, quebrar e ele... Ter que comprar outro. É, só que eu, como sou pobre, vou tocar o cabo e vou usar ele por mais tempo. Ou você pode simplesmente ir lá e cortar. É, ou pode também cortar. Tu quer ver uma excelente aí também que a gente está falando nessa situação? Mas as grandes marcas também ressacaram. Vamos usar aqui a Coca. A gente não tá fazendo propaganda dela, mas tem que falar dela, por exemplo. Tu vê uma coquinha pequenininha assim, quanto é que ela custa? Qual é o preço de uma coca daquelas... R$2,00. R$3,00. R$3,00. Depende de quem vende. Mas a coca de 5 litros, vamos dizer assim... Desculpa. Litraço de 4? Não, vamos colocar de 2 litros. Quanto é que ela custa? 2,5. Não custa 5 para ser reais? É, essa daí... Aí o cara pensa, fala pra assim... Daniel, essa pessoa fala pra assim, por que eu vou gastar? É. Pessoa fala pra assim, já... Tá, é porque não dá pra falar assim, entendeu? Tem um falar e o outro ouvir. Tá, continua, Daniel. Aí, pra que eu vou gastar? Tipo, R$3 em 600ml, se eu posso gastar 5 pra R$6 numa de 2 litros e meio. É. Aí o pessoal sacou isso, entendeu? Eu falo assim, eu vou produzir um produto pequeno, só que a galera vai sempre tender a comprar o maior. Porque o pequenininho é gasto. Cara, mas deixa eu te falar um negócio. E acho que isso aí não deu muito certo, não. Por quê? Teve um mercado aqui, que eu não vou citar nome, mas eu fui comprar uma margarina lá, e a margarina de 500 estava R$2,50. Uhum. Correto? Ok. E a grande estava 6 de um quilo. Então, se eu vou comprar duas de 500, vai dar R$5. Por que eu vou comprar de um quilo que está 6? Mas é isso o objetivo. Esse é o objetivo. Mas é o objetivo, entendeu? Porque assim, ela não quer vender o produto pequeno. Não, ela quer vender o produto pequeno. Não, ela não quer vender o grande. Não. Porque o grande está mais caro do que 2 pequenos. Não, lá tava. Mas lá tava. Mas não saiu só R$1 a mais no teu bolso? É. E tu não comprou a grande? Não, eu comprei as 2 pequenas. Tu comprou 2 pequenas? Então não funcionou. Tava mais barato. É, não funcionou, tá bom. Só que não. A gente fez as contas. Então aí quem errou foi o mercado, não foi tu. Não, é isso aí. Isso aí é observar o código e desviar. Porque geralmente, a pequena tem que estar um pouco mais cara. Se você colocar duas, a grande, ela tem que sair mais em conta para o cliente levar a grande. Com toda certeza. Mas não, lá a grande estava saindo ainda mais cara. Então eles que erraram. Sim, né? Eu pensei, mas que ideia é essa? Né? Não deu muito certo. Esse aí, ó, nessa situação, só voltando um pouco da Black Friday que a gente estava falando. Olha só, o meu colega, ele queria muito um computador. Só que o computador que ele almejava estava R$3.000. Ah, computador top, entendeu? Show de bola, show de linha e tal, e core série. Isso, é o computador. Dá pra jogar os sonhos. O, isso, dá é o paciência. Top. Entendeu? Top de linha. Top de linha. O que aconteceu? Ele falou, pô, não tenho R$3.000, né? R$3.000. O que eu vou fazer? Vou esperar. Ele esperou chegar Black Friday, foi, comprou o computador que tava R$3.000 por R$1.000. Nossa. Comprou e aí o computador chegou pra ele. E ele utiliza um computador que até agora a maioria das pessoas nem tem. E é o top. E é um top. Ainda. Cara. Ainda vai ser, cara. Talvez daqui a uns 2 anos ainda vai ser. Esse aí também. Então, galera, vamos esperar a Black Friday. Junta o dinheiro, cara. Vai juntando espera. O dinheiro, galera. Celular. Friday, o teu celular tá 1.000 e pouco. Espera que vai sair de 300, 500, cara. Não se preocupe. Vai sair baratinho. Só procurar as lojas que estão participando da Black Friday. Que é aí que vai valer a pena. Geralmente a galera usa muito aquelas lojas online. Geralmente essas lojas, né, que tem uma facilidade maior para você. Mas comprar. Também tem, depende do vendedor, porque eu conheço histórias de pessoas, que esse é o medo do brasileiro, de comprar online. Na internet. É, que ele comprou um negócio, um CD, e veio só o CD. Veio a caixa, não veio nem um porta-CD, veio só o CD. E tipo, arranhou tudo. O CD enrolado num jornal. Meu Deus. Mas isso dá processo. Não, mas isso aí também é palhaçada, né? Dá processo com todos os dias. Mas... Não teve uma história dessa, um cara que comprou, aqui a gente pode falar, né, assim, com os termos legais, um produto peniano. Peniano? Peniano. É, pra você... ele aumentar o volume do seu membro e chegou uma lupa. Souberam dessa? Souberam dessa? Cara... Que trollada. Saiu no jornal. Bem, quer aumentar o tamanho do seu... Do seu membro. Do seu sapato. Mandaram uma lupa pra ele, cara. Não. Chegou uma lupa em casa. Depois da capa mágica do Harry Potter. Exatamente. E ele mandou um processo. Entrou com um processo, dizendo que ele comprou um produto no qual... Enganaram. Mas teoricamente funciona. Teoricamente funciona. Ainda deu pra aumentar, teoricamente. Visivelmente, né? Mas isso aí também é um tapa na cara do filho da mãe desse que eu tenho que fazer na vida, né? Não. Deixa eu ver, peraí, deixa eu procurar um site aqui. Ah, tá aqui, não. É isso aqui. Cada qual com seu problema. Eu nunca vou sofrer do problema desse, por motivos óbvios. Mas tudo bem. Vamos falar em outra situação aí desses produtos baratos? Só que a gente fala aqui numa questão mais legal e ilegal. Tu quer um produto e barato? E não fazendo apologia a nenhum deles. Tu quer um produto barato que vale a pena? É polpa de fruta. Polpa de fruta. Eu vejo polpa de fruta ser concentrada, que a fruta concentrada congelada, às vezes ser mais barato que a própria fruta. Com toda certeza. Fruta fresca, chega, tu olha assim nesse mercado de orgânico, tá lá. A fruta orgânica, produto novo, dura só 3 dias. Cara, o que é uma fruta... orgânica, tem fruta inorgânica? Não, é porque... Não, tem. Que é aquela... uma fruta inorgânica? Não, que é aquela com agrotóxicos, com produtos que fazem ela... que bomba a fruta. Ela permanece orgânica. Mas ela continua orgânica. Ela continua orgânica, mas ela continua orgânica... Com... Inorgânico seria uma fruta metálica, uma fruta feita de ferro. Uma fruta de aço. Eu tô falando com conservantes. Ah, então com uma fruta com agrotóxicos, mas ela não deixa de ser orgânica. Não, porque o mercado de orgânico prisa. Prioriza, ele... É porque, infelizmente, a palavra orgânico se tornou algo próximo ao natural, entendeu? É, próximo ao natural. Por exemplo, nesses... As palavras são trocadas aqui no... Nesses países industrializados, eu acho que até em São Paulo, tu vê lá muito, tipo, 90% frango. Tu compra o frango, Caraca, tu compra o frango, tu tem 90% orgânico. 10% é o quê? 90% é frango. É isso aí. Tô dando fatal pro frango mesmo. Não, é tipo assim... 40%, 40% fibras e 60% frango. Aí, cara, fibra? Tu tá comendo fibra. E o que sobrar é frango. Tu não tá comendo 100% frango. E o frango não tem fibra já no frango? Pois é, não tô entendendo. Não entendi. Os caras pegam e enrolam fibra no frango e vende. Eu tô querendo dizer que a industrialização tá tão grande que tu compra um produto, tu não tá comprando... Teoricamente, o produto que tu falou está comprando. Eles estão vendendo 3 produtos em 1, né? Só aproveitando a marca, frango, então... Eles estão substituindo. Eu tô querendo dizer que eles estão oferecendo produtos não... Não é a mesma coisa. Cara, e aquela cultura hidropônica? Tem alface, hidropônico, é muito bom. Couve hidropônico. É produzir na água, só isso, basicamente. É muito mais... Não dizem que fica mais saudável? É, fica mais saudável só por dois sentidos. Primeiro porque tu não expõe ele ao contato direto com a terra, e isso evita a proliferação de muitos micro-organismos, verme, entendeu? Aí tu já poupou muito do teu... agrotóxico, né? Que tu ia ter que colocar pra matar... Exatamente. E segundo... aí que tá o ponto. Segundo, tu sempre vai produzir isso numa área fechada, porque tu não pode produzir isso em área aberta. Digo fechado, tu tem que colocar... Fica uma estufa. Isso. E aí já evitou o bichinho, o inseto, alguns tipos dessas criaturas. Então, deem preferência às hortaliças hidropônicas. Vale a pena. É mais saudável, galera. É, mas vale o dinheiro? Vale. Vale. É não, sua saúde, né, cara? Custo-benefício, tô falando? Sim, eu creio que vale. A diferença não é tão grande assim, não. É, cara, é muito bom. Tá, se não me engano, só é até mais barato do que a outra, porque o gasto que tem de agrotóxico com o bichinho faz o cara ter que vender um pouco e marcar. Caramba. Tem outras opções baratas. Voltando ao que eu queria falar. Opções baratas. Black Friday? Não. Sobre, por exemplo, não fazendo apologia, mas tem os piratas aí. Ah, os piratas. Que a gente não vai falar aqui de apologia, mas a gente vai falar o que acontece. Pirata não. É artesanalmente feitos não oficialmente. É o genérico. Não, feitos não oficialmente, como eles querem ser definidos. Tá bom. É. O que é, no caso, o objetivo? Vamos colocar a pratos limpos. As empresas de música, as grandes indústrias de música, alguma coisa records. Não, qualquer indústria, na verdade. Cara, elas querem vender o produto dela, assim, tudo bem que tem que ter o lucro dela, mas o preço sai muito caro. É, usar. Eu vi um cantor falou num programa, televisão, que antigamente o cantor, ele vendia o show barato para ele poder ganhar em cima do CD. Hoje em dia não, hoje está ao contrário. Com a pirataria, eles estão vendendo CD barato para eles poderem ganhar no show. É. Porque a pirataria está acabando, cara. Com essa indústria de música, essa indústria de games também. Que antigamente a galera comprava muito games. Mas depende, por exemplo... Revista, hoje em dia está complicado. Mas depende. Depende como... Se a empresa hoje não tem a capacidade de usar a pirataria ao favor dela, ela está muito fraca. Por exemplo, a The Sims 4, que foi lançada agora. Quem compra a versão pirata... Ele enxerga tudo pixelado. Pixelado é aquela imagem quadradinha, aquela imagem desfocada de quando eles estão no banheiro. Que quando eles vão pro banheiro, tem a cena de nudez, enxerga pixelado. Fica censurado. O jogo todo. É isso que tu faz quando tu vai jogar os The Sims? Tu vai pro banheiro? Fica só olhando. Fica só vendo o banheiro? Não, cara. Você cria vergonha na tua cara, Lucas? No jogo. Uma hora ou outra tu vai ter que ir lá. Uma hora ou outra tu vai ter que ir lá. Mas continuando. Quer resolver esse problema? Não joga The Sims, cara. Pronto. Quem compra a versão pirata? Já fica o tempo todo, não é só naquela área do corpo, entende? É na visão toda do jogo. Tu enxerga o jogo como se fosse em gráfico de Nintendinho. Horrível. Aquele gráfico quadradinho, todo quadradinho mesmo. Sim. Mas assim, a gente tem que admitir uma coisa. Só depois que a empresa lança um produto, o pessoal da pirataria sempre dá um jeito de oferecer o produto, o mesmo produto. O mesmo produto, só que de alguma forma que não vai gastar dinheiro. De alguma forma? Cara, aquele... Pode falar o nome daquela marca de boneco? Fala, tá lá, pode falar. Aquela marca da João João. Uhum. João João, que a galera tava usando muito, você via muito nesses vídeos dos caras aí usando esses bonecos, esses vídeos de ostentação. Ah, meu Deus. Aí a galera chegou, começou a inventar o boneco do João João pirata. Aí pra que a galera vai gastar R$200 no boneco? Sim, então, tecnicamente a pessoa compra um aí por 15. Exatamente. O mesmo boné tu compra com o nome João, que é o nome... boné que tem a barreta aqui na frente? Não, esse é a barreta e dá uma versão mais genérica ainda. Que é o nome de... Que é a versão mesmo. Que é o nome mais pobre. É de telinha atrás, né? Aquele retinho. Uhum. Ele é tipo boné normal, né? Esse é a barreta de telinha. Cara, a galera usava muito. Se eu fosse pagar um mais caro, o nome ele tinha que ser longo, pelo menos inconstitucionalisticamente, alguma coisa assim. Porque João é a coisa mais, nome mais... Não é João, é Jão. Ah, Jão. Piorou, eles engolem uma letra ainda. Não, mas esse Jão foi uma versão genérica, pirata, que fizeram pra zoar. Tinha... A marca mesmo é João. Pois é, aí tem a Billabong. Não, tô errando, desculpa, errei, é John Jones. Relaxa, A Billabong, cara. A Billabong foi uma marca muito aí, cara. Uma vez eu tive a oportunidade de conseguir um boné de graça. O cara esqueceu dentro da minha sala. Foi embora, não sabia quem era, peguei o boné, fui no outro dia, ofereci, falei, quem é o dono desse boné? Não apareceu, eu falei, é meu. Ganhei. Opções baratas. Eu pessoalmente tenho uma regra. Qualquer coisa que a pessoa esqueceu e que eu achei, eu dou 10 segundos e antes que eu decida que o universo me deu. Não, eu vou atrás se eu souber quem é o nome. Eu quero falar aqui de uma opção barata. Estão vendo? Vai lá. Opções baratas. Não, meu nome é da opção barata. Opções baratas. Quando você vai no shopping, aqui não tem shopping, né, em Itacoatiara, mas quando você vai em Manaus, se chama feira. No shopping, você vai, como um amigo meu fez lá, não estava com ele na hora, ele chegou no shopping, fez a vendedora tirar aquele monte de caixa de patins. O que ele queria fazer? Ele experimentou todos os patins possíveis da loja, a moça praticamente desmontou a loja. Ele deu uma canção. Quando ele achou o número que ele queria, ele viu qual era o nome do problema dele, a moça, então tá bom, eu vou ali sacar o dinheiro e já volto. Hã? A moça falou bem assim, não, mas aqui passa cartão. Não, mas é que eu não tenho. Aí, não, tá bom. Aí ele saiu. Moral da história. Ele fez a moça desmontar tudinho, conseguiu o número que ele queria. O patins custava em torno de 600, 700 reais. Nossa. Ele entrou na internet e comprou por 100, 120. Peraí, cadê a opção barata? E ir no shopping, trollar a vendedora, achar o número que você quer, entendeu? Porque no shopping geralmente é muito caro. Depois você compra na internet, opção barata. Em palavras, esse cara é um mau caráter. Seu amigo tá de parabéns. É seu amigo. Ele é dos meus! É seu amigo. É meu amigo também? É. Um fulano aí que tem o cabelo todo enroladinho assim e uma outra que suga a alma. Tu tá mentindo. Não! Fizeram. Não! Participante desse programa, não acredito. Não! Eu fizeram. Não! Pera. Ele foi comprar um patins. Foi pra comprar um patins. Cara, eu não consigo ver ele usando patins. Pois é. Eu consigo ver ele de todas as posições, menos com patins. GLS, mas... Com todas patins. As posições? Ninguém tá falando de posição, cara. Não, eu consigo ver ele fazendo qualquer atividade, menos andando de patins. Ah, tá. GLS, carnaval, discoteca, dance... Eu não consigo ver ele usando patins. Esquiando, mas de patins. Disse que ele queria comprar um tal do patins. Caramba! Ele vai comprar agora, já pegou, disse que tá sem... Tá aí, ó, outra opção. Internet. Você quer um produto... Quanto é que tá custando na tua cidade? Tá custando, tipo, tá 300 reais, 500 reais, dependendo do teu produto que tu quer? Cara, vai na internet, procura site de confiança também, que tem muito. Tem que olhar também, cara, tem sites aí que oferecem tipo, o histórico do vendedor, né? Você vê quantas vendas ele teve realizada, né? Você vê os comentários da galera. Dependendo do site, tem que ver o sistema do site. Por exemplo, foi o que eu acabei. Não recomendo nenhum aqui, por favor. Não. Por exemplo. Não recomendar. Por exemplo, o Mercado Liberto. O Mercado Liberto. Como é que é mercado em inglês? Market Free, que é aqui brasileiro. Aquele amarelinho. Aquele legalzinho. Tu tem a opção de tu negociar consigo mesmo. Tu vai, tu cria uma conta tua, né? E aí tu cria outras contas que é pra fazer compra naquela conta que tu criou. E aí tu aumenta a tua classificação pra placa. E ele tem uma opção também. Se você ativar essa opção, caso o vendedor não entregar, houver algum problema com o vendedor, o próprio Market Free devolve o dinheiro para você. Exatamente. Então é uma forma segura. Por isso eu falei, vai nos sites de segurança ali. O sistema de venda do site. Exatamente. Realmente vale a pena. Procura o pessoal, por exemplo, assim, vai e pergunta assim, quais o site de confiança que mais vende, por exemplo. Aí tu vai encontrar uma lista lá e tu escolhe. E vai, cara, e compra. Tem aquele outro site também que sempre faz propaganda que coloca a cabecinha dos atores. É. Aquele site lá também, ele também é um site bom, tem amigo já que comprou nele. Os vendedores realmente ali. Você tem que tomar cuidado que a galera sempre tem aquelas pessoas mal intencionadas. Né? Realmente. Então você não pode bancar o bobo na internet. Mas na internet a gente acha de tudo. A engenharia social hoje em dia está permitindo que os sites façam assim. Ó, tu dá o cartão de crédito, né? Eu não compro pelo cartão de crédito, cara. Eu compro no boleto. Não, eu vou no boleto. Agora, todos os sites de compras, tanto nacional quanto internacional, eles disponibilizam a opção boleto. Você então, paga um pouquinho mais caro, mas... Não, tu paga pelo preço do dólar ao dia, no caso, eu tô fazendo compra internacional. Tá lá, né? Por exemplo, gente, então, eu vejo quanto tá o dólar no dia, se realmente compensa, a cotação... Eu vejo a cotação. Se a cotação tá bacaninha, eu vou e faço a compra. Se não, eu espero baixar. Porque uma hora ou outra, o dólar sempre tá lá. No é, ele oscila muito. Né? Então, quando ele tá na baixa, eu vou e faço a compra. Quando não, eu espero. Não tem problema. Eu só faço escolher meus produtos, deixo guardadinho lá. Porque todo site de compra tem isso, tá? Você tem a opção ali de ter o teu carrinho. Aí depois que baixou lá, no meu caso, baixou o preço do dólar, eu faço a compra. É. Vou lá no qualquer casa lotérica, pago e espero meu produto chegar. Ele chegou em casa, eu utilizo. Mas é bom, por exemplo, esse mecanismo que a gente faz assim. A compra só o vendedor envia para uma compra e a compra só começa a ser enviada quando a pessoa paga. Ó, meu unbox aqui, ó. O quê? Não, meu unbox. Não, depois tem unbox. Ele tá eu te mostrei isso aqui. Não vi. Unbox é isso. A prática de abrir uma embalagem. Isso é coisa de internet. Você aqui, não... o meu unbox. O quê? O que tá abrindo aí? Ah, uma pulseira, um produto aí. Então abre assim aí. Um pendrive pulseira. Que tá entrando na mão. Cara. Mudou a vida dele. Acabou de mudar a vida dele. Fiquei mais bonito com essa pulseira agora. É porque vocês não estão me vendo, tá, gente? Mas eu sou lindo. Olha, é feio mentir, cara. Procurem lá naquela rede social azulzinha, Bruno Souza, tá, gente? Pode falar no Facebook, cara. Não mata ninguém. Procurem lá no Facebook, Bruno Souza com 2 N's. Esse negócio de rede social é coisa da passado, né? É coisa da Globo, querendo. Aí o cara pega e diz assim, ó. Bruno. Aí o cara vai lá e diz Bruno com Souza com 2 N's. Aí aperta e até aparece. aí pavara no X-Video. Eu sou um cara lá de branco, lá de óculos, tá com essa sorrindo, lindo, branco. Maravilhoso. Você varia. Cara, é muito. Tá doido. Coitado, dá uma pena, bichinho. Tá bom. A opção é. Não era opções baratas, gente, tava falando? Não, a gente só explicou um pouquinho sobre. Não, a gente tá explicando, por exemplo, esse site de compra, ele sai muito mais barato do que você comprar na sua loja. Com certeza. E volta aquela opção anterior, que são as roupas velhas. De repente, uma roupa velha. De um cara que guardou e tá vendendo online. Tu acha bacana, tu compra ela. É nova pra ti, cara. Como é que chama como é o nome desse lugar que vende um bolão de roupa? Não, todo site de compra... Não, tô falando de site, não. Tô falando de cidade. Não tem aquela mulher que tem aquele bolão de roupa? Ah, sim. Que vende? O brechó. O brechó. É um brechó digital, basicamente. Só que, depois tem qualidade, lá tem qualidade. O brechó eu não confio muito porque talvez alguém tenha usado. Talvez é roupa de morro. Cara, não. Se tu tá no brechó, tu sabe que alguém usou. A galera tá abrindo o caixão e tirando o paletó. Não, cara. Roupa de noiva, será que alguém foi enterrar de roupa de noiva, cara? Se tu tá no brechó, cara, tu sabe que alguém usou. Tu já sabe. Tu tem que chegar a. Tem que se perguntar. A que ponto o ser humano chegou, pai? Né? Você chegou a ponto de estar. Tem pessoa que compra, né? Olha só, outra, queimou de história que a gente estava falando agora. É. Tu espera, tem uma loja ali perto de um posto, que ela tá vendendo os produtos dela 50%. E se tu parar pra pensar. Cara, porque ela não vendeu um produto. E se tu parar pra pensar em roupa de brechó, se alguém usou ou não, as pessoas já usam a tua roupa nova que tu comprou da loja, cara. É a vez. Nunca ouviu falar experimentar, teu não? Teu amigo e outra, teu amigo, tu não empresta roupa pro teu amigo? É. Então ele tá usando, né? Não, eu nem empresto roupa, cara. Se bem que o cara do brechó não é teu amigo, né? Nem pro meu irmão, nem pra irmão eu empresto roupa, cara. Ah, cara. Roupa é roupa pra mim. Vocês são próprias pessoas surpresas. Umas pessoas sorrindo. Daniel, muito mão de vaca. Não, cara, não empresta, bicho. Ele não. Atravessa. Não, até o Rio Amazonas com um punhado de sal, ainda tempera um peixe lá do outro lado. Até porque não dá. Porque o Daniel. Porque uma roupa do Daniel não entra. Não entra na minha coxa. Não entra no pé de ninguém. A calça do Daniel, ele é tão magro que não entra no dedo. Não entra no dedo assim da pessoa. Não entra, exatamente. Não cabe. Você já assistiu. Como é aquele filme? Tá chovendo hambúrguer 2? Ah, sim. Mas eu sou aquele doutor. Aquele cara que usa aquele coletinho de colmeia. Aquele coletinho. Olha, as perninhas bem fininhas, chegando nas perninhas dele, parece que é gelatina, ele, é tão ele, mole. Ele compra em loja de criança a roupa dele, Daniel. Exatamente, mas dá uma olhada naquele cara assim, que ele é igualzinho, só não tem um barba branca. O Eliezer usa a roupa dele. Quem? Quem? Teu filho. Não, meu filho tem roupa dele. Ah, não? Não. Então tá, a situação do meu filho. A situação do meu filho é o seguinte, como meu filho foi um dos primeiros homens da geração a nascer, porque nasceu muito da minha geração, só mulher. Né, das meninas aí, tipo na geração dele, no caso, desculpa. A geração dele de crianças, nasceu muita mulher, ele foi o único homem. Aí em seguida dele começou a nascer outros homens. Ele é o beta. Dentro da minha família, isso. Ele é o versão aí beta. A roupinha que ele usa, as roupinhas que ele usa, às vezes foi pra uns sobrinhos aí, sobrinhos que foi nascendo. Isso acontece, normal. Né? E aí normal. Entra uma categoria de. Até porque meu filho é muito grande, não cobre nas roupinhas de um mês, de dois meses, teve que entrar nas de três meses. Até porque esse negócio da família doar, até que é uma boa. É uma boa, cara. Tipo, por exemplo, o bebê tu só vai usar as coisas durante 2 ou 3 anos, né? Não, nem dessa vez usa menos. É, tem bebê que cresce muito rápido. Muito, muito rápido, cara. Tipo cresce a tua rápido. Filha. Tua filha, por exemplo, as roupas de um mês dela, nunca mais vai ver caber nela. Daí é uma coisa bizarra. Roupa de bebê caro pra caramba. Muito. Cara, e usa... Quer ver calçado de bebê. É. Muito caro. Calçado é caro e a criança usa ali muito pouco tempo. Menos exatamente. Um ano, tá bom. E por exemplo. Eu tô pensando em comprar uns emborrachados e começar a produzir meu filho. E por exemplo. É barato. E por exemplo, a roupa de bebê. A roupa de bebê, ela também. Roupa de bebê não. Brinquedo de bebê. É uma das coisas caras. E tu acha muita coisa na pirataria não. Mercado informal? É não. É não oficial, vamos dizer assim, não oficial. Um bazar, você tá falando dos bazares por aí? Que é por aí. É por aí. Que distrai o bebê do mesmo jeito. Eu vi por exemplo, Peppa Pig, aquela porquinha nojenta aqui. Aquela rosa. É, aquela coisa. Uma boneca da Peppa Pig tá custando 100 contos. Aí tu vai lá no mercado, aquelas bonecas de pano, tipo Emília, sabe? Uhum. Clássica. Peppa Pig, do mesmo jeito. Aquilo lá, R$30. E até mais macio, porque a Peppa Pig tem uma cabeça de plástico dura, que machuca o bebê. Não, mas eu posso defender um motivo, assim, é o seguinte. Peixe? O preço do peixe, tá aí. É, o preço do peixe. É em inglês, tá? O preço do peixe. Os brinquedos são muito bons porque eles têm um plástico muito resistente. É isso que eu queria falar. O meu filho, cara, ele tem um instinto de crueldade. Não sei de quem herdou isso, cara. Crueldade. Eu também não sei. Ela é malvada mesmo, ela bate no meu. Não, mas o meu, ele, assim, ele não tem muitos brinquedos inteiros mais, entendeu? As bolas furaram, os brinquedos perderam a cabeça. As pernas dos brinquedos. Mais os brinquedinhos lá do preço de peixe. Estão inteiro, cara. Estão muito lá. Ele vai ser que nem aquele cara. A única coisa que aconteceu Toy Story. A única coisa que aconteceu foi que as pilhas já estão fraquinhas, mas trocar as pilhas tá tudo certo, cara. Ah, cara. Então lá, ó. Foi um dos melhores presentes que meu filho recebeu. Foi desse aí. Do preço de peixe. Isso, muito bom. Peixe. Ok. Mas esse é uma coisa que compensa. Compensa. Tá falando que compensa. Exatamente. Mas aí que tu tava falando, por exemplo, uma boneca de pano, cara. É, não, ela aguenta o impacto por causa que ela é mole. Eu vou falar uma. Excelente. Assim, quando eu era criança, eu via as outras crianças tendo brinquedo, assim, de aqueles bonequinhos e tal, não sei o quê. A minha mãe, ela trabalhava com costura, ela vendia pra pessoas só conhecidas, entendeu? Uhum. Era literalmente. Cara, eu quando era criança, eu fazia meus brinquedos. Mãe fazia, cara, boneco pra gente. Eu tinha um boneco que a mamãe chamou de bicho papão. Cara, era a minha paixão aquele boneco. Tenho fotos daquele boneco. E ele era um boneco. Reconstrói. Sério, era pano, era o algodãozinho dentro, aquele negócio, só que esse diabo é aquilo. E assim, todo costurado. E era lindo. Eu amava aquele boneco. Emília, né? É a Emília masculina. Viram? Ele brincava com boneca. Exatamente. Né? O Daniel brincava de boneca. Exatamente. Aí entendemos, né, esse lado dele. Exatamente. E valeu muito a pena, sabe por quê? Porque não teve dinheiro gasto. Ele ficou mais sensível. Ai! Isso. Rapaz, alegre, feliz. Então, né, eu tava falando que eu fazia brinquedo, também me interromperam, né? Tá. Fala, quando eu era criança, eu também fazia brinquedo. Eu fazia aqueles caminhãozinhos de pau. Bom demais. Usava aquelas latinhas de sardinha, cortava as bichas no meio assim, pregava assim, fazia as rodinhas de chinelo, cara. Quem nunca perdi? Meu Deus do céu. Era os carrinhos de rolimã, cara. Era, cara. Descendo aquelas ladeiras, bebia com os cotovelos ralados, joelhos ralados. Não tinha nem cotovelo, tinha só um negócio de cascudo. Cara, mas era muito show, cara. Não, as crianças hoje em dia não sabem o que é isso. Cara. Não brincam mais. WhatsApp, celular, joguinho, tudo bem que até... Brincar de bets era muito legal. Esconde, pega, pega. É que você chama de tacobol aqui. Ah, a gente chama de Betts. Betts? É Betts. Olha aí, o que é a interregionalização? Eu gostei porque parece nome de mulher. Tudo que parece nome de mulher, que melhor do que taco, eu aprovo. Tem um homem ali no canto que eu conheço, o nome dele é Emily. Vai lá, sabe que eu gosto dele. Tá bom, coisa de pobre. Opa, aí já é outro tema. Coisa... Ideias baratas. Ideias baratas. Tu quer ver uma ideia barata que não funciona, que eu vejo até hoje? É a galera coloca a água dentro de garrafa, coloca em cima do contador, pensa pra baixar a energia. Outra coisa também, tá, cara. Qual é o conceito disso aí? Eu não sei de onde veio também isso. Também não sei, cara. Não? Deixa eu falar uma coisa. Outra ideia que eu vejo também, que não tem, cara, nada a ver. Colocar o bombril na antena da televisão. Cara, isso não funciona. Não funciona mais. Não funciona, porque se funcionasse, a antena lá tava com um bombrilzão gigante. Não. Né? Se funcionasse, não funciona mais. Pra mim nunca funcionou. Antes funcionava. Nunca funcionou. Antes funcionava. Cara, você nunca teve uma antena clássica dos anos 90, porque bombril ajudava. Ah, cara, eu nunca vi. Ajuda, cara. É, e não é bombril, tá? É palha de aço. Lã de aço. É, palha de aço. Tanto faz, palha ou lã de aço, não sei. Mas. Cara, consagrou assim, né? O nome? Não, é porque era a referência, só tinha isso na época. É. Tu nunca vai comprar um barbeador, né? Tu sempre vai comprar um... É. Sempre sai a marca na frente, né? É, um presto-barba. É. Um Gillette. É, por aí, uma Gillette. Não, uma Gillette é porque faz sentido, teoricamente. Por quê, cara? Porque antes a primeira a ser lançada era Gillette. E era a navalha. Ela foi a primeira a inovar. A lâmina de aço. Isso. Até hoje ela continua se inovando e se auto-superando. Não existe empresa como ela no Brasil. Ah, verdade. Tá. A última invenção dela foi a mais top de todas. Que é? É a lâmina de quatro, que de quatro lâminas. Você pode passar correndo. Quatro carro, lâminas, cabeça móvel com mola e duas fitas de gel com silicone. Agora tu falou, o creme de barbear pode ser considerado uma alternativa barata a essas coisas aí que compram? Sabão? É sabão, por exemplo. Tipo, tu veio comprar sabonete, o creme de barbear, eu também uso sabonete. Aí, ó, uma dica pra homem que erra muito, por exemplo. Tem homem que vai fazer a barba antes de tomar o banho. Não. É a pior coisa que tem. Não, esse é garoto. Isso é moleque. Cara, esse é um cara que não sabe ser eu, nem homem de jeito. Eu coloco. Eu faço bastante espuma, porque aí eu vejo onde eu já passei. Que geralmente eu gosto de fazer o desenho na barba, no rosto. Então. Eu gosto de usar bastante sabão, porque eu sei onde eu passei e onde que eu tirei, porque é meio complicado. Entendo. Mas não sei, né? Igual o Daniel não tem barba, então pra ele não. Essa dica não é tão importante. A gente tá falando de homem, cara. Então o Daniel não se enquadra nessa categoria. Exatamente, eu estou acima dos homens. Eu sou superior a vocês. Meros humanos. Isso aí. Não, imortal. Ele não superou. Ele, desculpa ele, aí, Edward. Ele investe nos dois lados agora. Né? Ele é muito superior. Desculpa aí, Edward. Eu te falei, a gente não tem preconceito. Tanto é que do Bicho Pau já tá aqui. Tanto é que o do Beck tá na frente aí do trabalho. O Bicho Pau é a prova viva que a gente não tem preconceito. Tá batalhando aí, firme e forte. Ah, bom. Isso aí, Beck. Nome de guerra, assim. Nome de guerra e tudo mais. Olha o nome sugestivo: Bicho Pau. Exatamente. Ideias baratas. Que outra ideia barata? É que tá na atualidade. Ultimamente a galera não tem mais baixado um aplicativo no Google Play. Qual é? Tu copia do teu colega. Ah, sim. É. Isso. Cara, seriado, jogo, música, pornografia, anime, hentai. Nelbeck. Tipo, Nelbeck, né? Pois é, né? Todo mundo sabe que não precisa nem que eu sou um adepto. Eu praticamente sou um embaixador do hentai aqui em Itacoatiara. Que horror, cara. Nossa, que título ruim. Nossa, cara, que horrível. Ah, cara, vocês nunca viram foram uma festa da Playboy, né? Nunca viram, nunca acompanharam online uma festa da Playboy, né? Coitado do Lubeco, eu tô imaginando ele sentado no escuro, um computador na frente dele. Né, aí a família todinha. Isso, a família lá de fora festejando, tipo Natal, e o Lubeck lá dentro do quarto, assim, teclando, vendo e babando. Parece assim. Da Playboy, cara. Meu Deus. Realmente, a vida dele, por isso que ele tá gordo. Né, ele não sai dali. Muito sedentário, ele fica só na frente do computador olhando esse tipo de coisa. É uma opção barata a vida em si. É uma opção barata. A vida em si. Não. Então. A gente falou sobre o aplicativo, o que mais? Sabe... Ah, tá. Vai, vai, fala. A opção barata do aplicativo, uma outra opção barata, que não é pirataria, é Linux. É uma opção barata. Pô, aí que eu ia chegar. Pô, ser honesto. Pega vírus. Vamos ser bem honesto. É bem melhor. Olha só, o Word, cara. Se você realmente quisesse fazer tudo nos conformes, você pagaria uma nota muito alta para você usar o Word. É, 600 contos. 300. Dependendo do dólar. Da cotação. E muita gente já pega todo o produto, já tá no CDzinho do colega. É. E tá tudo certo. E é isso aí. Existem versões aí do Office, vou colocar Office. Do Office são muito melhores. Eu tenho que afirmar que são muito melhores, cara. Eu uso no meu celular um, que dá pra editar. Tanto no Word quanto no Excel, todinho. Eu uso no meu celular porque na faculdade me exige. Mas se eu fosse comprar um produto desse da Microsoft, me sairia muito caro. Como assim sairia muito caro? Me sairia muito caro se eu fosse fazer tudo nos conformes. Ah, entendeu? Assim. Um negócio todo trabalhadinho. Tu sabe uma parada que desestimula muito assim, o mercado digital aqui no Brasil, que é um imposto sobre isso. Pra tu fazer um game, por exemplo, só um game, você já está pagando imposto mesmo sem ter lançado o game. Só pra tu entrar no mercado de games, tu já tá começando a pagar imposto. Tu não fez nada, tu não... Tu só entrou. Só entrou no mercado. Tempo, né? Imagina só tu entrar numa feira e tu... Já começar a pagar. Nem comprou nada, tá pagando só por estar ali. Nem shopping faz isso. É mesmo, cara? É, cara. Eu vou te falar que a minha situação é diferente, porque eu conheço um site que ele promove dentro do Google os jogos que forem... Do Google, nosso parceiro, aquele... Que forem produzidos no site dele, por exemplo, assim, eu produzi um jogo e tá no formato. Ah, mas ele fornece ferramentas. Não, eu tá no formato. Eu envio o meu jogo pra lá, pra esse... Eles transformam em APK, formato pra Android. Uhum. E aí, imediatamente, eles jogam no Google Play. Fala bem assim, o produto é do fulano de tal. Mas nós que trabalhamos para virar uma APK. Cara, só coloca o nome dele carimbado embaixo. Pronto, tá lá. Ah, de graça. Cara, você já viu a codificação para transformar no APK? Já. Demora. Dependendo do tamanho do jogo. Tu quer ver um, por exemplo, o meu Planta vs Zumbi aqui é um jogo que eu tô amando, mas só que ele é pesado pra caramba. Pois é, né? Tava falando de ideia barata, tava falando de games. Pois é, a gente caminha muito longe das coisas. Não, é porque, é assim, a ideia barata... Não é falar de games, é muito bom. Não, falar de games sempre é bom. É bom. Homem e seus brinquedos, mas... É, por exemplo, aqui no Brasil, existem formas baratas de... Como é que as pessoas barateiam isso? Eles colocam o game pra... Em vez, eles fazem as versões baratas. Porque tu olha assim um jogo, uma forma de sucesso. Tem sempre a versão barata daquilo. Também. Por exemplo, o... Um exemplo. O Dota tem o League of Legends. Quem joga. Porque tem essa rivalidade entre os dois. Tem... Quem joga Dota não gosta de League of Legends. Porque acha uma cópia, mas. É um jogo RPG? É. É um jogo de disputa. Por exemplo, futebol, vamos ver. Tem o lançamento que é o FIFA e tem a galera do PES. Tem a versão barata. PES? Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar de Atlantic Rim? Atlantic Rim tem alguma coisa a ver com Pacific Rim? Tem. Por favor. É uma... Continue. É uma empresa. Empresa que faz filmes baratos. A versão barata dos filmes. Você já ouviu falar? Não, cara. Interessante isso. Por favor. É assim. Ela pega... É uma empresa de filmes B. Ela pega os filmes rentáveis e lança a versão... Posso dizer... Versão de pobre do filme, com poucos efeitos especiais. Efeitos dos anos 80, é uma empresa especializada em fazer. Então, lançado Pacific Rim, sai a versão barata desse filme. E ela gera dinheiro com isso. Tipo, Robocop, lançaram o Cyborg Cop. Não, Policial Cyborg. Tu vê a relação. Cara, eu queria imaginar como seria a versão Crepúsculo, então, né, cara, pra isso. Ah, eu sei. Eles não viram o Mordefronha. Eles vão nos passanhos. Meu Deus. Eles fizeram isso, tava... Realmente vão ser vampiros, né? Realmente vão ser vampiros. É, porque o Edward, né, parece uma fada. As meninas vão me crucificar aqui, mas ele voa, ele é bonzinho, ele brilha no sol. Ele não é um vampiro, ele é uma fada. Ele espera, ele é. Espera. Não, nós já criticamos pra caramba esse filme, é uma fada. Ele na nossa língua e foi tão torturado que aquela mulher, se ela tivesse morta, tava se revirando no caixão de todo jeito. Não, mas tipo, é. Porque tem essas vezes, tem tudo, tem uma versão barata. Não, não, sabe por que eu posso criticar? Eu vou te falar um motivo bem honesto. Mas fala mal de Crepúsculo, nunca é demais. Nunca é demais, né? Porque quer ver? Homem que é esse rebelde. Cara, se alguns anos atrás. Eu só tenho duas coisas a dizer de boa do Rebelde: as pernas da menina de fora e a alma rei. Que delícia! Que delícia! Já? Já. Tá bom. Rebelde. Seus comentários, né? Até uns anos atrás, né? A meninada aí de 14 anos, até os 17, sei lá. Meu Deus, Rebelde, não sei o que, pra todo lado, Rebelde, por exemplo. Rebelde. Quando for assistir novamente, ninguém conseguiu. Né? Que porra é isso aí? É porque eles conseguiram uma coisa, conteúdo. Eles conseguiram conteúdo na cabeça dele durante esse tempo. Então, é isso que eu tô falando. Quando daqui a alguns anos, cara, começar a assistir a bosta do Crepúsculo, vão falar: meu Deus, como eu tive coragem de assistir essa imundice. Era a minha vida. Que imundice, meu Deus. Aí, ó, nós tínhamos, na verdade, um participante aqui que leu todos os livros. Ah, oh, meu Deus. Não, vamos arriscar isso do passado do Ronaldo. Olha só aqui, ó. Calma aí. Adolescente. Ah, tá. Levou só. Calma aí, Deus. Não, já tá saindo. Tá carregando aqui, ainda não falta muito. Olha o Thor, cara. All my Thor. Meu Deus, bicho. É, cara, por que eles fazem isso? Pesquisem Asylum Movies. É uma empresa que faz versões baratas, versões de pobre, com efeitos. É efeito dos anos 80, pena de 2000. Olha o martelo gigante, Age cara. Of Hobbit. A idade dos hobbits. Olha o Hércules, cara. Hércules tá a lista, deixa eu ler a lista, por favor. Calma aí, eu vou atualizar aqui, calma aí. Por que tu fez isso? Uma lista ali, cara, pra eu ler. É verdade. É uma lista do inferno. Desce. Peraí, Bruno, só uma pergunta. Os filmes são ruins, cara. Não, não vou dizer que... Mas não são bons, cara. Não tem como ser bom isso aqui. Ah, então por que tu tá oferecendo isso aí, pô? Não, eu estou dando aí. Não, a gente tá dando opções, cara. Opções baratas. Não. Tu tem que dar uma opção barata, mas que também... Não, que dê pra completar, cara. É tipo assim, ah, eu vou baixar uma coisa, mas eu vou baixar outra que mais barato. Só que mais vagabundo não vale a pena. Não, olha só aqui, ó. Por exemplo, vamos ver. Olha só o nome dos atores. Patrícia Velasquez. Nossa, um filme com a Patrícia Velasquez deve valer muito. Com o tal de Kevin Nash e Richard Gieco. Sei lá quem for, né? Tipo. All Might Thor, o nome do filme. Não, o martelo tá melhor que o do Thor. É, o martelo do Thor, bem pequenininho, o do cara deve pesar uns 300. Cara, tem isso não é um martelo, né, cara? Isso é o quê? Age of Hobbits com dragão, cara. Com dois dragões. Ó, melhorou. Tem dois dragões. Pera, aqui só tem um, né? Que bem é só o Val. Bem melhor, ó. Michael J. White, cara, você se lembra do último filme com Cop, você se lembra do Android Cop? Meu Deus! Você se lembra do último filme do Michael J. White? Quem é o Michael não, J. White? Não. Charles S. Dutton. É isso aí, um grande ator. Esse cara é muito velho. Ele fez aquele filme. Aquele um, não sei quem outro, né? É aquele outro. Aquele um que foi bem sucesso. Que a galera conhece. Vocês conhecem aquele filme? É isso aí, olha só o nome. Estrelando WWE John Morrison. Olha, WWE já melhorou um pouco. É. É, quem é o Orson? Eu já vi esse cara. Quem assiste WWE hoje em dia? Só o gordo lá, o Gordossauro. Você lembra do Gordossauro? É. Cara, esse filme do Gustavo ficou muito show. Olha só aqui, ó. Atlantic Ring. Não, olha o naipe do robô, cara. Olha o naipe. Parece meio um robô pirateado, não. Tipo Power Ranger, né, cara? Não, não. Aí saíram os Power Rangers. Não. Parece o monstro dos Power Rangers. É tipo monstro contra monstro. É uma empresa que vale a pena. Não, não vale a pena, cara. Eu tô pensando. Não, vale pela galhofa. Não, pra zoar, né? Ó. Age of Tomorrow. Idade do amanhã. Contra no limite do amanhã. É, meu cara, Deus. Olha a armadura. Olha o naipe da armadura do cara. Olha um naipe da armadura. Que tristeza, cara. Não, tô falando do filme. Abraham Lincoln versus zumbis contra... Você viu esse filme, cara? Eu assisti esse filme. É bom? Não presta. Ele, o cara dá uma machadada no pescoço do zumbi, 3 dias depois sai aquela pelota de sangue. Não, não. Meu Deus, não, cara, muito ruim. Versus zumbis contra Abraham Lincoln, o caçador de vampiros. Acabaram. Agora vamos ver o nome do ator, vamos ver. Olha, não tem nem o nome do ator aqui, ó. O da Malevolência. Esse aqui tem Tim Burton, Bela Adormecida. Sleeping Beauty. Ó, olha só de novo. Casper Van Dien, Olivia Dabo, Catherine Oxenberg. Ó, só ator famoso, hein? Não é, cara? O Casper Van Dien, ele fez... Se não me... Agora, peraí. Convenhamos aqui que a atriz tá linda, hein? Aí... É, não, não, não, mas não quer dizer... A Angelina. A outra tem chifre, né? Esse aqui também, cara. Eu vi. Jack Giant Killer contra Jack Giant Slayer. Matador gigante contra assassino de gigante. Caramba, que coisa triste, bicho. Isso é muito triste. Batalha of Los Angeles contra Battle of Los Angeles. Agora. Eu assisti. Achei ruim também. Alien Origins contra... Meu Deus, fizeram a versão feminina dos mercenários, cara. É. Olha, mercenário versão mulher. Feminino. Só mulheres que vocês conhecem, como Brigitte Nielsen, seja lá quem for. Vivica Fox. Cristana Locke. Cara, Cinder. Não. Put Rock. Vale pela galhofa, eu já falei. Vale não, pela cara, galhofa. Não, vale. Cara, não, não. Não existe limite no mundo. Mercenárias. E eles ganham uma nota pra fazer esses filmes. Ah, cara, eu acho que é tipo cara, uma versão chacota. Quem é um louco que paga por um negócio desse, bicho? Não, e pior, eles só chegam em DVD. Não sai assim pra... Não sai assim no cinema, vai só direto pro DVD. Pô, jamais eu comprei um meu... Pagaria pra assistir. Pô, jamais. Não, cara, esse é o tipo de versão barata que a gente recomenda isso. Cara. Não, eu não recomendo isso. Cara, não. Mas tu tá recomendando ali no mercado negro ali, daquela rua que tem ali, tem esse filme, galera. Negro que é a luz... Né? Que fica na frente das lojinhas ali. É, do lojinha dos arrumos. Como é que fala? É o mercadinho alternativo. É. Uma opção compra. Barata pra quem opção quer barata, assistir aí, filme. Eu... Até o filme, ele não saiu nem no cinema. E esses comerciantes, né? Já tem. Alternativo já tem, cara. Você vê como que é muito bom. É muito rápido nesse mercado. É, esse mercado. E de repente você tá assistindo um filme assim, aparece uma pessoa levantando na frente. Isso, assim, andando. Não, filme não. São, porque tu sabe que tem os extras nos DVDs que mostram os comentários do diretor, né? Esse aí vem o comentário do povão, é uma versão do não, povão. Já, já vem com extras. Já vem com os gritos. Já, e risada. E risada, né? Principalmente, pessoal. É, metendo spoiler. É. Ele vai, não sei o quê. É, vai morrer, vai morrer. Não, é bom que tu não se sente. É pra pessoas solitárias. Você não se sente assistindo sozinho. Sozinho, né? É, mas você é companhia do pessoal do cinema. Excelente, cara, excelente recomendação. Cara, você que tá muito sozinho. É isso aí. Você que terminou um relacionamento. Tem aquele mercado alternativo. Assim, não procure o pirata que esteja com boa qualidade. Procure o pirata que esteja com qualidade péssima ruim. Qualidade. É. Que acabou de sair o lançamento. Isso. E você curte com um monte de gente. Com plateia, você tem companhia. Isso, a plateia. Cara, a plateia vai te fazer feliz. Aí, vai lá. É, a companhia. Vamos falar uma coisa aqui, bem, por favor, não, pra vamos galera. Vamos terminar o assunto, que isso não, tá não. Muito gente, top. Gente, quero recomendar uma coisa pra vocês. Alternativa da artesanato. Ah, olha aí, uma coisa bacana pra você fazer. Comprar coisa de segunda mão. É mesmo. Dependendo da situação, vale a pena. É mesmo. E tiver nota fiscal, né, galera? E aqui no Oficina For Presente, você tem um mercado disso aí, porque se a pessoa trouxer uma coisa aqui, a gente revende. Aí vocês acham uma nota fiscal, nossa, né? E vocês acham uma nota fiscal lá fora, né? Nota fiscal! Achei, tá aqui. Não, a gente revende, a gente faz a intermediação, a gente deixa aqui, olha, aí o cara tem isso pra vender, a gente consegue os compradores pros caras, a gente é um mercado de troca, compra, troca, a gente dá uma ajudinha, um empurrãozinho. Muito bom, muito bom, isso é mesmo, parabéns. E ele tá me dando balinha de menta, será que meu bafo tá? Pode dar ver, cara, se vocês não querem, não precisa. Cara, tá, é isso aí, vamos deixar o cara, ele gosta de chupar, vamos. Tu não gosta, tá chupando. É, não estou não. Eu estou aproveitando o momento. O momento. A gente já desvirtuou muito o papo. Vamos logo parar por aqui. É porque a gente está entendendo diferente. Eu sei, foi mal, cara. Esse final não vai entrar, entendeu? Não, vai. Então, galera, vamos logo finalizar. Deixar aí aquele boa noite para vocês. É. O que é o novato querendo tomar conta do programa? É isso aí. Né? Deixar aquele... Demitido. Pelo menos deixar espera dois programas, duas edições. É, espera um pouquinho, cara. Calma que tá com uma conta. Toma conta. Relaxa. Eu preciso de férias. Relaxa aí. Relaxa aí. Eu sou o primeiro. Bom, já consegui fazer o final. Eu selecionava o menos pior, eu juntava os dois. Não, quando a gente grava, a gente seleciona o menos pior, porque afinal essa é a qualidade que a gente pode dar, já que a gente tá trabalhando de graça. Bate a palminha aí pra... Um, dois, três, mas eu vou manter isso só de sacanagem. Eu conheci um cara que o nome dele era... Depois você corta. Tá, você edita aí. Era Bucetildes. Que gostoso. Era, juro que o seu nome dele era esse. Ah, se o nome dele era esse, não tem por que cortar, cara. Era esse. Ele ligou... Registrado em cartório. Registrado. Eu tava nesse dia nas centrais elétricas de Rondônia, lá. Nossa. Junto com o pai do meu amigo, que ele trabalha lá, ele mexe, né, operador lá. Aí o cara ligou pra reclamar da energia dele. Aí ele tem que fazer o registro, tem que colocar o nome da pessoa, o motivo. Meu Deus, registrando. Aí o cara, o seu nome, senhor? Aí ele, você é tio, diz não sei de ser, não sei de quem, não sei do que. Como é que é, senhor? Você é tio, diz não sei do que, não sei o que, não sei do que. Que pariu! Senhor, como é que é? Por favor, pode repetir. Aquilo que a sua mãe tem no meio das pernas mesmo, sem entender. Ele ficou dando sem graça. Meu Deus! Isso não vai pro rádio. Não. Infelizmente tem que ir. Sabe por quê? Por quê? Porque tem pais que não tem noção. Né? Que olha o nome filho. Que coloca no filho, cara. Isso a criança cresce traumatizada. A família que tem nome, assim... Infelizmente a criança vai herdar aquele nome que talvez ela possa mudar. Então, mas a família que herda o nome de Pinto, de Rego Roxo... É esse nome, assim, cara. Balgranha e tal. Tem, cara. Cara, que... Cara, isso tá. É, essa junção de nome também às vezes bagunça. Joelisson é um nome tão feio. Joelisson. É, porque aquilo que tem no meio das pernas. Joelisson. Joelisson. Já vi também. Brasilista, cara. Joelisson. Joelisson. Eu tô imaginando a cara do Joelisson. Como é que é o negócio de diário? Tá brava. Joelisson. Ele tá ouvindo agora, ele tá odiando a gente. É, cara. Falou uma tal no back, ele miserável. Falou meu nome. Meu Deus. Joelisson. Ah, tem um menino lá no funk, o nome dele é Jayce Hell. Já ouviu? Jayce Hell participa lá do grupo da Inocência. Caraca. Quanta cachaça o cara toma pra esse negócio do outro negócio de nome que era. Olha aí, a gente tá mudando do tema, hein? É, só pra concluir. Negócio de pai e mãe, às vezes quer fazer a junção do nome do pai e da mãe. Cara, sai cada pérola. Já sinto pito? Ai! Não, cara. É, tem. Sai cada pérola complicada. Vou falar uma pra ti. Antes da gente fechar esse ponto, tinha uma família muito da sua rica, uma daquelas famílias top, sabe, assim. Família era a família Kursen. A filha do doutor, sei lá, não sei o que, Jane, não sei o que, da Kursen, se apaixonou pelo doutor Pestana. Junta o nome pra te ver como fica. Juntou? Pois é. Fica desse jeito, tica fulano. Ai, pesquisa o nome do cavalo mais campeão do Rio da história do jockey brasileiro. Do hipismo brasileiro. Do cavalo. Pesquisem. É muito. É o nome de uma música do Traje a Rigor. Só digo isso. Que toca no politicamente correto. Pesquisem. Então tá. Fechando ponto, vamos fechar ponto. Vamos fechar logo esse programa, já temos mais de uma não, hora. Não, fechar ponto não. Só tem uma hora. A gente tem uma hora, não. Tem que gravar mais meia hora ainda. Cara, ou 20 minutos. Vou colocar tanto defeito que tu vai ficar uma hora e meia aqui. Não, dá pra editar muito aí, porque tem muita bobagem que a gente fala. Os homossexuais são superiores a nós? Teoricamente, porque a gente só faz de. Eles aguentam mais que você. Não. Falei besteira. Não, porque, tipo, aí a gente só pratica um, eles conseguem os dois, então ok. Meu Deus, cara. Não vai pra rádio, vai pra online. Se o Lubeck gostar, né, pode cutucar o bioco dele também, porque não é dele. Não, olha só, de volta daquele novo filme do Zueira. Tudo pode. Olha o Android Cop aqui, ó. Sobre aqui. Ele parece um mistério com uma arma, Ele mistério. Pera. Parece um mistério. É horrível isso, cara. Olha isso. Efeitos dos anos 2000, cara. Eu acho que nem aquele filme antigo do. Eu acho que. Aquelas minhocas lá, os vermes malditos. Cara. Não, cara. Não, é. Aquilo é um filme com uma história. Posso aproveitar aqui? Posso? Não, né? Não, mas olha o Android Cop. Olha aqui, ó. Olha o Android Cop. Olha a cara do Android Cop. É um aquário. É uma armadura. É tipo um capacete, né? Não, cara? Ruim. Tu acha isso ruim? Eu acho isso. Péssimo. Qual era aquele bicho? Sabe aqueles capacetes do Futurama de quando o cara é decapitado? Aquelas cabeças? Ah, sim. Aquelas cabeças no jarro? Cara, até os prédios são tudo quadradão, estranho, né? Não, é horrível. Eu vi esse prédio de Power Ranger, cara. Eu te juro, eu vi esse prédio, esse mesmo prédio de Power Ranger. Eu acho que eles compraram as maquetes de Power Ranger. Eles usam, eles alugam. Cara, vamos parar de falar disso, por favor. Vamos parar de falar disso, por favor.